Ficheiro 61, página 594, capítulo 32. Quinta-feira, 7 de abril. Miquel Blomqvist chegou à estação central de Gotemburgo um pouco depois das 9. O X-2000 recuperara algum tempo, mas mesmo assim estava atrasado. Miquel passara a última hora de viagem a ligar para empresas de aluguer de automóveis. A sua primeira ideia fora alugar um carro em Alingasse e começar a partir dali, mas já estava tudo fechado. Por fim, conseguiu reservar um Volkswagen através da recepção de um hotel. Podia ir buscar o carro a Jarntorget. Decidiu não tentar o complicado serviço de transportes públicos de Gotemburgo, com um sistema de bilhetes tão confuso que era preciso ser, no mínimo, engenheiro espacial para perceber alguma coisa. Apanhou um táxi. Quando entrou no carro, reparou que não havia nenhum mapa no porta-luvas. Comprou um numa estação de gasolina e uma lanterna elétrica e uma garrafa de água mineral e uma embalagem de café, cujo copo de papel enfiou na argola do painel de instrumentos. Eram 10:30 quando saiu da cidade a caminho de Alingsás. Uma raposa deteve-se e olhou em redor, inquieta. Sabia que estava ali qualquer coisa enterrada, mas ouviu perto o restolhar furtivo de um animal noturno e ficou instantaneamente alerta. Avançou um cauteloso passo. Antes de continuar a sua caçada, levantou a pata traseira e urinou no local para marcar o território. Não era habitual o inspetor Bublansky telefonar aos colegas a partir de certa hora. Mas daquela vez não conseguiu resistir. Pegou no telefone e marcou o número de Sónia Modig. Desculpa telefonar tão tarde, estás a pé? Não há problema. Acabo de ler o relatório do Bjork. Não duvido que tiveste tanta dificuldade em digeri-lo como eu. Sónia, como é que vês isto? O que é que achas que está a acontecer? O que eu acho é que o Gunnar Bjork, um nome destacado da lista de clientes do Dag Svensson, se bem te recordas, mandou pôr a Lisbeth Salander no asilo, depois de ela ter tentado proteger a mãe de um louco sádico que trabalhava para a Sapo. Foi ajudado nesta tarefa pelo Dr. Teleborian, entre outros, sobre cujo testemunho se baseou em parte a nossa própria avaliação do estado mental dela. Isto muda completamente a imagem que tínhamos. E explica muita coisa. Sónia, podes passar a buscar-me amanhã às 8? Claro. Vamos até Smadalaro ter uma conversa com este Gunnar Bjork. Fiz umas perguntas, está de baixa por doença. Mal posso esperar. Gregor Beckman olhou para a mulher, de pé junto à janela da sala, a olhar para a baía. Tinha o telefone na mão e Gregor soube que esperava uma chamada de Mikkel. Tinha um ar tão triste que se aproximou e lhe passou um braço pelos ombros. O Mikkel é um rapazinho crescido, disse. Mas se estás assim tão preocupada, devias telefonar ao tal polícia. Erika suspirou. Já o devia ter feito há horas, mas não é por isso que estou infeliz. Passa-se alguma coisa que eu deva saber? Tenho andado a esconder-te uma coisa. E do Mikkel. E de toda a gente na revista. Esconder, né? Esconder o quê? Erika voltou-se para o marido e contou-lhe que lhe tinham oferecido o lugar de diretora editorial do Svenska Morgenposten. Gregor arqueou as sobrancelhas. Não compreendo porque não me disseste nada, mas isso é ótimo, parabéns. É porque me sinto uma traidora, acho. O Mikkel há de compreender. Toda a gente tem de seguir em frente quando chega à altura. E neste momento chegou a tua altura. Eu sei. E já decidiste? Sim, já decidi. Mas não tive coragem de dizer a ninguém. E dá a impressão de que estou a sair no meio de um enorme desastre. Gregor abraçou-a com força. Dragan Armansky esfregou os olhos e olhou para a escuridão. Devíamos telefonar ao Bublansky, disse ele. Não, respondeu Palmgren. Nem o Bublansky, nem qualquer outra figura da autoridade mexeu alguma vez um dedo para ajudá-la. Deixa-a tratar dos seus próprios problemas. Armansky olhou para o ex-tutor de Lisbeth Salander. Ainda estava espantado com a melhoria do estado do amigo desde a última vez que o vira no Natal. Continuava a arrastar um pouco as palavras, mas havia nos olhos uma nova vitalidade e também uma fúria que não se lembrava de alguma vez lhe ter visto. Palmgren contara-lhe toda a história que Mikael Blomkvist desvendara. Armansky estava chocado. Ela vai tentar matar o pai. É possível, respondeu tranquilamente Palmgren. Ou Tsalachenko vai tentar matá-la. Também é possível. E nós? Ficamos de braços cruzados à espera? Dragan, tu és boa pessoa. Mas o que a Lisbeth Salander faz ou deixa de fazer, se sobrevive ou se morre, não é responsabilidade tua. Palmgren ergueu os braços ao céu. Inesperadamente reencontrara a coordenação motora que não tinha havia muito tempo. Era como se o drama daquelas últimas semanas lhe tivesse reavivado os sentidos. Nunca simpatizei com as pessoas que fazem justiça por suas próprias mãos. Mas também nunca conheci ninguém que tivesse tão boas razões para o fazer. Correndo o risco de parecer cínico, o que tiver que acontecer esta noite vai mesmo acontecer, independentemente do que tu ou eu achemos ou pensemos. E a única coisa que nos resta decidir é como nos vamos comportar perante a Lisbeth, se ela voltar. Armansky suspirou e olhou sombriamente para o velho advogado. E se a Lisbeth tiver de passar os próximos 10 anos na prisão? Ao menos terá sido ela a escolher esse caminho. Eu continuarei a ser seu amigo, disse Palmgren. Nunca imaginei que tivesses uma visão tão libertária da humanidade. Nem eu. Miriam Vu olhava fixamente para o teto. Havia uma luz de vigília acesa e o rádio do hospital tocava On a Slow Boat to China, com o volume muito baixo. No dia anterior acordara e dera por si no hospital para onde Paulo Roberto a tinha levado. Dormira e acordara, agitada, e voltara a adormecer sem se aperceber verdadeiramente da passagem do tempo. Os médicos tinham-lhe dito que sofrera um traumatismo cerebral. Fosse como fosse, precisava descansar. Tinha o nariz partido, 3 costelas rachadas, contusões e hematomas por todo o corpo. O sobrolho esquerdo estava tão inchado que o olho era pouco mais do que uma fenda. Doía-lhe quando tentava mudar de posição. Doía-lhe quando inspirava. Doía-lhe o pescoço e tinham-lhe posto um colar cervical pelo simples não. Os médicos tinham-lhe garantido que recuperaria totalmente. Quando acordara, à tarde, Paulo Roberto estava sentado numa cadeira ao lado da cama. Sorrira-lhe e perguntara-lhe como se sentia. Miriam bem gostaria de saber se estaria com um aspecto tão horrível como o dele. Fizera perguntas e ele respondera. Por qualquer razão, não lhe parecia nada estranho que fosse um bom amigo de Lisbeth Salander. Era um malandro descarado. Lisbeth gostava tanto de malandros descarados como detestava cretinos pomposos. A diferença era por vezes subtil, mas Paulo Roberto pertencia à primeira categoria. Tinha agora uma explicação para o facto de ele ter aparecido de repente naquele armazém. Estava surpreendida por Paulo ter seguido tão determinadamente a carrinha e estava assustada pelas notícias de que a polícia andava a desenterrar cadáveres à volta do armazém. Obrigada, dissera. Salvou-me a vida. Ele abanara a cabeça e ficara calado durante algum tempo. Tentei explicar ao Blomkvist. Ele não percebeu. Mas talvez a Miriam perceba, uma vez que também pratica boxe. Miriam sabia o que ele queria dizer. Só quem tivesse passado por aquilo podia verdadeiramente compreender o que era enfrentar um monstro insensível à dor. Lembrava-se de como se sentir em defesa. Depois disso, limitara-se a segurar a mão entrapada dele. Não havia mais nada a dizer. Quando acordara, ele já lá não estava. Gostaria que Lisbeth a contactasse. Era ela que o tal Niederman procurava. Miriam teve medo de que conseguisse encontrá-la. Lisbeth Salander não conseguia respirar. Não tinha a noção do tempo, mas sabia que fora atingida a tiro e apercebia-se, mais por instinto do que por qualquer pensamento racional, de que estava debaixo de terra. O braço esquerdo estava inutilizado. Não podia mexer um músculo sem que violentas pontadas de dor lhe trespassassem o ombro. E caía constantemente num estado de enevoada semiconsciência. Preciso de ar. A cabeça parecia querer explodir com uma dor terrível, latejante, como nunca experimentara. Ficara com a mão direita debaixo da cara e começou quase instintivamente a afastar a terra da boca e do nariz. A terra era arenosa e relativamente seca. Conseguiu criar um espaço do tamanho aproximado do seu punho diante do rosto. Não fazia ideia de há quanto tempo estava ali enterrada. Por fim, conseguiu formular um pensamento lúcido que a encheu de pânico. Não conseguia respirar. Não conseguia mexer-se. Um grande peso de terra mantinha-a imobilizada. Ele enterrou-me viva. Tentou mexer uma perna, mas mal conseguiu contrair os músculos. Então cometeu o erro de tentar levantar-se. Fez força com a cabeça para cima. E no mesmo instante a dor foi como uma descarga elétrica a passar-lhe pelas têmporas. Não posso vomitar. Voltou a mergulhar numa quase inconsciência. Quando conseguiu pensar de novo, verificou com extrema cautela que partes do seu corpo estavam funcionais. O único membro que conseguia deslocar 1 ou 2 centímetros era a mão direita, a que estava em frente da cara. Preciso de ar. Mas o ar estava lá em cima, fora da sepultura. Pôs-se a raspar. Fez força com o cotovelo e conseguiu arranjar um pequeno espaço de manobra. Com as costas da mão, alargou pouco a pouco a área diante da cara, empurrando a terra para a frente. Tenho de cavar. Descobriu que a posição fetal em que caíra criara uma espécie de bolsa entre os joelhos e os cotovelos. Era aí que se encontrava retida a maior parte do ar que estava a permitir-lhe viver. Começou a torcer desesperadamente o tronco de um lado para o outro e sentiu que a terra caía para o espaço, por debaixo dela. A pressão no peito aliviou um pouco. Conseguiu mexer o braço. Trabalhou num estado próximo do automatismo. Afastava da cara a terra arenosa e empurrava-a, punhado a punhado, para a cavidade entre os cotovelos e os joelhos. Pouco a pouco, conseguiu libertar o braço o suficiente para escavar o solo por cima da cabeça. Centímetro a centímetro, alargou esse espaço. Tocou numa coisa dura. Era uma pequena raiz ou um galho. Cavou por cima. O solo estava ainda cheio de ar e pouco compacto. A raposa deteve-se junto à sepultura de Lisbeth, no seu caminho de regresso ao covil. Tinha encontrado 2 ratos do campo e sentia-se saciada, quando de súbito sentiu outra presença. Imobilizou-se e arrebitou as orelhas com os pelos no nariz a vibrar. Os dedos de Lisbeth Salander surgiram como uma coisa morta a sair das trevas. Se estivesse algum ser humano a observar, teria muito provavelmente reagido como a raposa. Fugiu a 7 pés. Lisbeth sentiu a corrente de ar fresco descer-lhe pelo braço. Conseguia respirar de novo. Demorou mais meia hora a libertar-se da sepultura. Parecia-lhe estranho não poder usar a mão esquerda, mas continuava a esgravatar mecanicamente com a direita. Precisava de qualquer coisa que a ajudasse a cavar. Voltou a enfiar o braço no buraco e conseguiu chegar ao bolso interior do casaco e tirou de lá a cigarreira. Abriu-a e usou-a como concha. Por fim, conseguiu mover o ombro direito e fazer força para cima. E em seguida raspou mais areia e terra e conseguiu endireitar a cabeça. Tinha agora o braço direito e a cabeça acima do nível do solo. Quando libertou o tronco, pôde finalmente contorcer-se para cima, centímetro a centímetro, até que a terra deixou de prender-lhe as pernas. Rastejou para fora da sepultura de olhos fechados e só parou quando bateu com o ombro no tronco de uma árvore. Voltou o corpo, de modo a poder apoiar-se à árvore, e limpou a terra dos olhos, com as costas da mão, antes de os abrir. A escuridão era absoluta à sua volta. Estava um frio intenso. Estava a suar. Sentia uma dor surda na cabeça, no ombro esquerdo e na anca, mas não desperdiçou energias a perguntar-se porquê. Ficou sentada no chão, imóvel, durante 10 minutos, a respirar. Subitamente compreendeu que não podia continuar ali. Pôs-se penosamente de pé e o mundo rodopiou à sua volta. Inclinou-se para a frente e vomitou. Então começou a andar. Não fazia ideia de que direção seguia. A dor na perna esquerda era lancinante e estava constantemente a cair de joelhos. De cada vez que caía, uma dor ainda mais terrível trespassava-lhe a cabeça. Não sabia há quanto tempo caminhava, quando avistou uma luz pelo canto do olho. Mudou de direção. Foi só quando chegou junto à arrecadação no pátio que se apercebeu de que tinha voltado à casa de Salatchenko. Cambaleou como se estivesse embriagada. Células fotoelétricas no caminho de acesso e na clareira. Ela tinha vindo da direção oposta. Não a tinham visto chegar. Estava confusa. Sabia que não poderia enfrentar Niederman e Salatchenko. Olhou para a casa, pintada de branco. Clique. Madeira. Clique. Fogo. Imaginou uma lata de gasolina e um fósforo. Com esforço enorme, voltou-se para a arrecadação e cambaleou até à porta, fechada por uma tranca. Conseguiu levantá-la, fazendo força com o ombro direito. Ouviu o barulho quando a tranca caiu no chão e bateu na parede. Avançou um passo, na escuridão, e olhou em redor. Era uma arrecadação de lenha. Não ia encontrar gasolina ali dentro. Sentado à mesa da cozinha, Salatchenko ergueu a cabeça quando ouviu o barulho da tranca a cair no chão. Afastou a cortina e espreitou para fora. Os olhos dele demoraram alguns segundos a adaptarem-se à escuridão. A meteorologia previra um fim de semana tempestuoso. Viu então que a porta da arrecadação da lenha estava aberta. Tinha lá ido com o Niederman naquela tarde buscar lenha, não que precisassem. O único objetivo fora confirmar a Lisbeth que estava no sítio certo e atraí-la para a armadilha. Niederman não tinha, obviamente, posto a tranca, como devia ser. Conseguia ser fenomenalmente desajeitado. Olhou para a porta da sala, onde Niederman dormitava no sofá. Ainda pensou acordá-lo, mas decidiu que não. Para encontrar gasolina, Lisbeth teria de ir ao celeiro, onde os carros estavam guardados. Sentou-se no cepo de rachar a lenha, a respirar pesadamente. Precisava descansar. Ainda não tinha passado um minuto quando ouviu o som arrastado da prótese de Salatchenko. Na escuridão, Mikkel Blomkvist enganou-se no caminho em Melby, a norte de Zollabrunn. Em vez de sair em Nossebro, seguir em frente e só se apercebera do erro um pouco antes de chegar a Trocorna. Encostou à berma, consultou o mapa. Rosnou uma praga e voltou para trás. Com a mão direita, Lisbeth pegou no machado encostado ao cepo, um segundo antes de Salatchenko entrar na arrecadação. Não tinha força para erguê-lo acima da cabeça, mas fê-lo girar num amplo arco, de baixo para cima, apoiando todo o seu peso na perna boa e rodando o corpo num semicírculo. No preciso instante em que Salatchenko acendia a luz da arrecadação, a lâmina do machado apanhou-o na cara, estilhaçando o malar e penetrando alguns milímetros no osso da testa. Não sabia o que tinha acontecido, mas no instante seguinte o cérebro registou a dor e ele uivou como um possesso. Ronald Niederman acordou sobressaltado e endireitou-se no sofá confuso. Ouviu um grito que ao princípio não acreditou ser humano. Vinha lá de fora. Compreendeu então que era Salatchenko. Pôs-se rapidamente de pé. Lisbeth firmou os pés no chão e voltou a brandir o machado, mas o corpo não lhe apetecia. O objetivo era cravar a lâmina na cabeça do pai, mas tinha esgotado as forças que lhe restavam e o golpe acertou longe do alvo, logo abaixo do joelho. Mesmo assim, o peso do machado fizera-o cravar-se tão fundo que lhe foi arrancado das mãos quando Salatchenko caiu para a frente, a arquejar e a gritar. Lisbeth inclinou-se para agarrar o cabo de madeira. A terra tremeu quando um relâmpago lhe estourou dentro da cabeça. Teve de sentar-se. Estendeu a mão e apalpou os bolsos do homem caído. Ainda tinha a arma e Lisbeth tentou focar o olhar enquanto o chão dançava. Uma Browning 22. Uma merda de uma arma de escuteiro. Era por isso que ainda estava viva. Se tivesse sido atingida pela Sig Sauer de Niedermann ou por qualquer outra arma de maior calibre, teria agora um buraco enorme na cabeça. Ouviu os passos pesados de Niedermann, cuja figura maciça encheu o retângulo da porta. Niedermann deteve-se e registou a cena à sua frente, com os olhos que se recusavam a compreender. Salatchenko uivava caído no chão. A cara dele era uma máscara ensanguentada. Tinha um machado cravado no joelho e uma Lisbeth coberta de terra e de sangue estava sentada por terra ao lado dele. Parecia uma cena saída de um filme de terror, como os que costumavam passar-lhe pela imaginação. Ronald Niedermann, insensível à dor e com a constituição de um tanque, nunca gostara da escuridão. Desde que se lembrava, a escuridão sempre fora sinónimo de ameaça. Com os seus próprios olhos, tinha visto criaturas saídas das trevas e um terror indefinido estava sempre à espreita, à espera dele. E agora o terror materializara-se. A rapariga sentada no chão estava morta. Disso não tinha a mínima dúvida. Ele mesmo a enterrara. Consequentemente, a rapariga sentada no chão não era real. Era um ser vindo do outro mundo que não podia ser derrotado por forças humanas nem por armas conhecidas do homem. A transformação do ser humano em cadáver já tinha começado. A pele dela transformara-se numa espécie de carapaça de lagarto. Os dentes arreganhados eram presas aguçadas, destinadas a arrancar pedaços de carne à sua vítima. A língua reptiliana projetava-se para fora da boca, a lamber o ar. As mãos, ensanguentadas, tinham compridas garras, afiadas como navalhas. Via-lhe o brilho nos olhos. Ouviu-a rosnar baixo e contrair os músculos para lhe saltar à garganta. Viu, com toda a nitidez, que ela tinha uma cauda que varria ameaçadoramente o chão. Então, Lisbeth ergueu a pistola e disparou. A bala passou tão perto da orelha de Niedermann que ela ouviu silvar. Viu a boca dela cuspir chamas. Era demasiado. Niedermann deixou de pensar. Rodou sobre os calcanhares e fugiu. Ela disparou outro tiro, que não lhe acertou, mas pareceu dar-lhe asas. Saltou por cima de uma sebe e foi engolido pela escuridão do campo, enquanto corria para a estrada principal. Lisbeth ficou a vê-lo desaparecer, estupefacta. Arrastou-se até à porta e olhou para o negrume da noite, mas não o viu. Passado algum tempo, Tsalachenko parou de gritar, mas continuou a gemer em estado de choque. Lisbeth extraiu o carregador e verificou que lhe restava um cartucho. Ainda pensou em enfiar aquela última bala na cabeça do pai. Mas então lembrou-se de que Niedermann continuava lá fora no escuro e resolveu poupá-la. Ia precisar de mais do que uma bala 22, mas sempre era melhor do que nada.